aqui quem tá falando é o Capitão Barbarella. Ele tá na área. Eu vou lançar a maldição. Quem não dançar quando o DJ Lúcio e Rafael tocar? Fala aí. No espetacular. Vai ficar durante 7 anos sem fazer sexo. E aí, Barba Negra? Então, vocês não são nem doidos de ficarem parados. E aí, cadê vocês? Descem! Homens! É Luiz! Pegam pólvora! Traz pólvora! Traz pólvora! E deem pros DJs Lúcio e Rafael explodirem o bagulho! Vai começar! Vamos lá! Cadê a minha torcida do Paysandu aí? Cadê a torcida do Clube do Remo? Cadê a mulherada que tá solteira aqui no Nova Dimensão? Faz barulho aí! Que o bagulho vai doidar agora, Luiz! Bora! Hey! E doida! Meu amigo Rodriguinho, o meu amigo Deco com a sua primeira dama, a Fabiola KDC! Vem doidando! Vai! Vem passando o Gugu dos Abalimentos também na área! Um abraço, Gugu! Senhora! Equipe J! E a galera do Formos Atari! E aí, bolão? Vai doidando, bora! Bora, super bem! E doida assim, ó! E doida agora! Bora, Vitinho! Bora esquentar, cadê vocês? Aniversário dos canais do comércio! Passando o Gugu também tá por ali, ele, o Tafarel. Olha o Nescau no circuito, meu irmão. E a amiga Joyce e todo mundo curtindo. E aí, Gil? Rock sem fim do Nova Dimensão. Bora, Rock sem fim. Tô sentindo assim, ó. Mente milionária no corpo de um favelado. E agora? Gosta do nosso estilo e da visão que... Vamos lá! Te pego de jeito, mas não fico apaixonado. Eu sou romântico, safado e amanhã... E quando? Quando? Manda vontade bater. Vou botar pra... Poder daquele jeito que ela gosta. Te boto de quatro e... caralho, segura que lá vai! Vai, piroca. E aí? Loratio, bora super bar Nova Dimensão! Sempre trajado. Se liga aí, ó! E aí, Josias? Tá na área! Consequentemente vai rolar um pente certo, tu indica. Rafael Martins, empresário do Zababug! Ele é cliente! Frente, pique o brilho da corrente, pega a visão quando ela olha. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. O aniversário da KDC! Ela pra futebol. Vamos, vamos, vamos, vamos! Bora, Miltinho! Bora, Juninho! Aniversário do KDC! Vamos, vamos, vamos, vamos! Que gostou e quer. Meu amigo Rafael, lá do Matheus, tá na área. Falei, calma, amor. E aí, Rafael? DJ Rafael. Respira. O homem do Marajó. Sentou e gostou. E agora? Rebolou, pois é firme, chamou de amor. E ela sentou e gostou. Ficou e gostou. sensualizando, vai. Vem passando pra vida, muita treina. Bora pra vida. Bebê, ai que saudade que eu tava de você. E agora, hein? Você sentando me faz enlouquecer. Vamos lá. Daquele jeito só tu sabe fazer. Você! Tipo assim, pega a visão quem você, eu sou maluco, hein? Vamos lá! Me deixa aniversário dos canaia do comércio! Tu sabe de ladinho. E a minha equipe KDC doidando hoje só no uísque. Haja pause, meu irmão! E chegando o bloco tudinho. Bebê, ai saudade de sentar pra você. Vamos lá! Samara, que pijota também dando um circuito, um abraço pra vocês! Cadê o imperador? Tipo assim, pega a visão, me fez andar direitinho. Desacelera, vamos pro fim, vamos pro fim, vamos pro fim, vamos pro fim, vamos pro fim. Bora doidando agora! Um, dois, bora ainda dando super passinho! Cadê o gritinho da mulherada que não depende homem pra porra nenhuma? Tem alguma mulher solteira aí, tem? Cadê o gritinho das solteiras? Só que tem amigo corno dá o grito. É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tapa negócio. O Lúcio Rafael e os cara tapa negócio. Agora, pra cima, bora. Tu vai fuder no céu, em cima, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder. Para, Miltinho! Dentro do helicóptero. DJ Gugu é o piloto e o Pierre é o copiloto. O Miltinho é o piloto e o Juninho o copiloto. Tu vai dar pra um. Para, KDC! Tu vai dar pra um. E depois. Tu vai dar pra outro. E depois? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Tu vai dar ou vai descer? Tu vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Tu vai dar ou vai descer? Já! Bora! Cadê a torcida do Palmeiras aí? Tem algum flamenguista hoje? Tem! Cadê a torcida do Corinthians, meu irmão? O Corinthians embaçou o Palmeiras hoje, né? Vamos lá! Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas e invadimos de penetra. E o Piratinha tá na área. Bora, Piratinha! Bora, Piratinha! Bora, Piratinha! Lá vem ela. Lá vem ela. Cheguei. Chegamos? Oi. Oi. Cheguei. A festinha vai começar, meninas. Vem uma por uma. Bora, Nescau. Quem vai me dar. Vai pra cima. Vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. E vai dançando uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. E vai dançando! Convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era a gente. Tomou só tapa na cara e saiu com. Bora, Sapaburro e Baracanhane! Tomou só tapa na cara e saiu coleira aqui. Tomou só tapa na cara e saiu coleira aqui. Vai dançando, vai, vai, vai dançando, bora, bora, bora. E doida tudo! O grave faz tu. E a bunda? E a bunda dela bate. E bate. Bate. Bate com vontade. Bate, bate. E o grave faz. E a bunda dela bate. Bate, bate. Bate, bate, bate. Bate, bate. Bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o grave. O grave faz tu. E a novinha! E a bunda dela bate. E bate, bate, bate com vontade. Bate, bate. E o grave faz tu. Fala, Braga! Rock sem fim na Marambaia! Bate, e bate. Bate, bate, bate, bate. Vem, meu nova! Vem, meu nova! Bora que vai endoidar esse bagulho! Isso aqui Pega solteiro, joga o bracinho pra cima. Bora minha equipe KDC. Parabéns minha equipe KDC. Mais um ano de sucesso. Mais um ano festejando aqui no Super Bar Nova Dimensão. E a gente dá moral pra quem dá moral pra gente. Bebe o Miltinho, Juninho, Pirata, toda a galera aí que compõe a nossa equipe KDC, os nossos canalhas do comércio. Então pega o balde, pega o uísque, pega o gelo, pega a cerveja e o bagulho vai doidando. 5, 4, 3, 2, 1, bora! Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. Pega o balde, pega o gelo, Red Bull e Black Label. É os canalhas, o comércio tá acabando de chegar. E aí? Aquele Nike logo, então é 24K, na humildade eles venceram. Vai doidando! Os moleque, gente, o cheiro exalando Ferrari Black. Ô, Léo! Eu saio pro meu rolezinho de Camaro. E é sucesso! Vou dar uma bicada, eu vou curtir o pop. Ei! O bagulho foi incrível no escurinho com as gatas na festa do crocodilo. Aí é só marcante, eu vou ficar daquele jeito, todo no estilo pra curtir o ouro negro. Hoje a festa é nossa, quando eu sair daqui, hoje eu tô afim de lá no rubi. Eu quero uma princesa, eu tô daquele jeito, tá ligado? Só tem princesa, eu mega. Me chega! Chega domingão, no Nova Dimensão, com Nova Dimensão. Com Nova Dimensão, com Nova Dimensão, com Nova Dimensão, com Nova Dimensão. E a galera tá gostando. Nova dimensão, nova dimensão. Tô gostando de uma trouxa. Ela é linda. E ela é você. DJ do Rank tá tocando. Tô de rolê com a prostituta. Como é que é? Pra cima. Acelera. Oi. Vai, vai. E daí da puta. E daí da puta. Ei! Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Lá DJ Sander. Vai explodir, vai explodir. Um, dois, três e dois. Vai girando, vai girando na batida. Põe a mãozinha pra cima e grita. Ei! E doida! Ei! Ei! Bora doidar, bora doidar! Vai dançando, vai dançando. E o paro no batidão, e o paro no batidão. Olha só, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. É só catucadão, catucadão, catucadão. Olha só, olha só, olha só, presta atenção. É só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. E vem mais uma para o meu Nova Dimensão. São vocês! Deu com meu nome quando a gente fez amor. E aí, ó? No peito vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Jaba por aqui para a Cleane! Tá na área, meu irmão! Lutei por nós dois. E o papinho é sua primeira dama. Você é meu. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. E aí, Tafarel? Também. Bora, Tafarel. E aí, Gugu? Nunca mais vai lembrar de ninguém. Só teu amor. Você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Imaginando. Meu parceiro Rubi, ele é a Samanta. E aí, Rubi? E aí, Samanta? O casal que eu dou valor aqui no Super Bar, meu irmão. Só na manhã da aranha. Vem! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém. E agora? Me chamando de meu bem, os olhos se encheram. Japa Burger e Cleane. Só quis brincar com meu coração. Para, meu nova! Mas eu sei, a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver. Só quem sabe vai cantar bem alto. Então, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode chorar. Pode chorar, pode sofrer, que nunca mais eu vou voltar pra você. Você, você acabou de me perder. Bora, bora, bora pra cima. Jabá Alimentos, uma organização Gugu. E aí? Você partiu meu coração. Tamo junto. E a minha KDC, Jorge Ribeca também. E aí, Jorge? E de mão dadas não ia andar. Agora vejam só, o jogo virou. Como esse mundo gira, como isso não contou. Não contou que pudesse mudar. Meu amigo Buiu, o Helder da Bom Jardim. Bora, Buiu! Acho graça porque não restou. E aí, papito? E aí, papito? Veja só, o bando virou. Como esse mundo gira. E agora? Como isso não contou. E agora? Agora vai sofrer na minha mão. Prova do seu desprezo e solidão. Bora, Superbar! Poderosa super. Sayonara, DJ Lúcio Cara. Meu amigo do Beto Pop KDC. E aí, Beto? E a gente vai abraçando todo mundo aos pouquinhos. Com muito carinho. Vamos jogar a vinheta de todo mundo. Se liga aí, ó. Vai! Você partiu meu coração. Rock sem fim. Isso pra todos não tem. Bora, Erika! Meu amigo Braga. E aí, Miltinho? E aí, Miltinho? Agora vejam só. O bangu virou. Como esse mundo gira. Como isso não contou. Não contou que pudesse mudar. Que viria me amar. Acho graça porque não restou. Nem um tiquinho do meu amor. E joga na batida, me deixa no batidão. Deixa na batida, deixa na batida. Amor, eu sofri tanto sem você. E agora? Não pensei que um dia fosse te as amigas Rose e a Kelly. Ei, em machucar seu coração. Hoje sei o quanto dói a sua. Ninguém sabe, vai cantar. Chora, chora, chora. Fique com ele, vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Fique tranquila, ele já tá na sua. Por quê? Você fica com ele. E a nossa amizade continua. Foi numa noite linda de luar. Só vocês, vai! Você estava tão só olhando o mar. Triste a pensar, e ao me aproximar, lágrimas em seu olhar. Canta aí! Vai cantando, vai cantando. Pra que brigar, se a nossa história de amor chegou ao fim? As nossas juras de amor só ilusão, foram todas em vão. E agora? Mas não vou chorar, hoje quero esquecer esta dor. A solidão foi o que me restou de um amor que vivemos juntos. Vocês! Sem o teu amor, a saudade dói no peito e me faz sentir. Canta. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. E aí? Não se entregar. E doida tudo! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Olha as Josi, Josi. Ajei o voo. Aí se acha nessa. Me deixou em segredo. Na época aí, Josi. Me desamou. E agora, hein? Ajei o você pra me ensinar. O que é isso? O que é o amor? Que sabe canta! Hoje, você. Eu tô na tua e eu Jorge RBK, meu irmão! O meu amor! Vai! Tudo que a gente viveu, não sei se pra você. Oi, meu amor! Pra mim foi bom. E aí, Josias? Salamanha, meu irmão! Ainda escuro. Olha, Jos! Olha o Vandinho Marambaia! E aí, Vinagrete? Falou que tava quieto, hein? Jababug! E a Cliane? Jababug e Cliane. Ele é... Olha o Imperador! Imperador! Imagina! Tafarel. Bora, maninho! Sai que é tua! Tafarel. Uai! Aí tu sabe, tu sabe. Talvez você já saiba que eu não guardo lembranças de alguns momentos nossos. Estão dentro de mim. E bora, Rubi, bora, Samanta! Sempre, sempre! Aquele sentimento, orgulho de momento. Vai! Não é bom nada, só atrapalha. É uma história! Nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby. A saudade que me faz. E a tatuagem? Ainda tenho seu nome. E a tatuagem? Também tenho seu nome. Onde fica essa tatuagem? Choquito! Choquito tá na área, meu irmão! Acabou, não tem mais. E aí, Gabriel? O tempo não quis ajudar. Canta aí! Culpa minha em me apaixonar. Agora estou só, vou contar. Yane, eu vou te contar ela, hein? Ainda sou apaixonada. E bora no batidão, bora, bora na batida. Me magoou. Bora. Me magoou. Não pensou no nosso amor. Brincou comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. E aí? Ao teu lado sempre fiquei. Me humilhava, mas eu suportei. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Cara! E ela? Ela, eu te amo, eu te venero. E o bora endoidando, bora, bora, vai! Bora endoidar! Vai endoidar! Vai endoidar! Vai endoidar! Vinagrete vai cheirar! A putaria no pistão vai começar! E aí, Josias? Aniversário dos canalhas do comércio! E na alegria, e vem chegando com alegria, com alegria! E vem chegando na alegria, imaginando DJ Lúcio! Com alegria, e na alegria! E tá gravando, tá gravando. Tá gravando? Tá gravando ao vivo. Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Galera da próxima doidando! Me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Ei, Marcelo! Caralho, acende a... Vai! Isso aqui tá solteiro, joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. E bate nela, e vai doidando, e vai girando na batida de Deluz. Vai girando. Girou. Ei! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Vereadora. Todo mundo faz parte. Futura vereadora Cleane. Vai mentir, Cleane. Essa galera é uma tremenda panelinha. É meu voto, vai. Lá os puxa saco, tem moral. A Cleane tem. Tem real. Todo mundo faz parte da panelinha. Manda panelinha. Da saúde, ele quer come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Panelinha. Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era aí? E agora? E junto com a família. Parabéns, KDC! Na panelinha. Os canalhas do comércio. Quem acabou de chegar. É muito puxa-saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa-saco. Essa é minha panelinha, essa é minha panelinha. Vem, meu nova! Vem, meu nova, que toca tudo pra galera! Assim, ó. E agora? Eu prometi não mais te procurar, mas hoje não é meu dia de sol. Vocês. Achei sua foto no meu celular. Eu te esqueci, me deu. Para Jorge RBK. Você me tirou do coração e eu não te tirei. Ele me joga, Imperador. Paga a saudade da gente, amor. Alô, Imperador. Amor. Do já, já. Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Já que me ensinou a beber. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que faz pra te esquecer. Essa é a rodada. Bora Super Bar, nova dimensão. No nosso sábado. Eu prometi não mais te procurar. E o Choquido. Mas hoje não é meu dia de sorte. Achei sua foto no meu celular. Lá do Rio da Grécia. Tava comportado. Você me tirou do... Face é face, meu irmão. Te tirei da mente. O água não apaga. A saudade da gente, amor. Eu quero ver na realidade. Já que me ensinou a sofrer. Me ensina, por favor, como é que... Vai doidando! Eu sei que você fala por aí que não. E jura que é de pedra o seu coração. Mas a madrugada vem me procurar. E agora, agora, agora! E era só um lance, uma distração. O meu corpo era sua direita. E aí? O nosso combinado era não ligar. Bora sim, ó. Olha que tá sentindo falta da cama amarrotada, as roupas pela casa. O cheiro do amor no ar. É muito cheiro. O cheiro do amor no ar. Olha, caiu na madrugada, tu viu que tava errada. Bora, Choquito. Tá louca pra me encontrar. Então bebe, vem me procurar. E o Gabriel também tá na área. Um abraço, Gabriel. Avisa que eu cheguei pro piseiro, Vitor Fernandes. É ao vivo! pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Aniversário da KDC, meu irmão. Você é preciso... Esse CD vai pro Pará todo. Só eu nem sei porquê. E agora? Você me dá atenção, então escuta que eu vou te dizer. Viu? Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O teu pai é vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou de engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo. DJ Lúcio! DJ! Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. E aí? Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Eu só quero é você. Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você. E você morava onde? Você morava no meu coração. E o tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. E fazer o que der e vier. Você foi despejada do meu coração. Olha só, gente, já já tem banda Batidão do Melody cantando ao vivo pra galera aqui, hein? Você foi já já na minha vida a pior. Já já banda Batidão do Melody. Inquilina. Você, você foi na minha vida. Apaixonada, vai! Você morava no meu coração. E agora? O tempo todo a chave estava em suas mãos. Pra entrar e sair quando quiser. E fazer o que der e vier. Diz! Você foi despejada do meu coração. Lá morando. Cadê o Rio, que eu decepção. Você foi na minha vida. Tino! Você foi na minha vida. E ela é a pior inquilina. E vem mais uma. Já já a banda Batidão do Melody. No aniversário da nossa equipe KDC, meu irmão. Eu acho que não. Não dá pra segurar a dor de um coração. Eu acho que não. Troquei tudo que eu amava pra lhe dar atenção. Deixei meu cachorro de nome dourado, minha vida de gado que eu sempre amei. Deixei meu cavalo de nome trovão, minha espora, meu laço, meu velho gibão. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Saudade da fazenda, cordão de viola. Meu pai espora, os amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Cidade não é ambiente pra vaqueiro não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Olha só, gente, daqui a pouquinho tem banda Batidão do Melody pra galera. Enquanto isso, a gente vai tocando de tudo pra galera curtir, ó. Assim, hein? Na manhã da Arana! Só pra quem pediu, vai! Aconteceu, minha vida estava no lugar. Tudo parecia se encaixar. Foi quando eu te vi. Escureceu tudo que era verdadeiro em mim. Num instante foi chegando o fim. Foi quando eu te vi. E as loucuras dentro do cinema, aquela linda cena que a gente viveu. E num quarto de motel barato, um espelho enfumaçado e um recado seu. Uma paixão de contos literários, você é a Julieta e eu seu Romeu. Amor proibido em sigilo que faz bem. Você me arranha e no final de tudo sou eu quem apanha, inventando sempre uma desculpa estranha pra disfarçar as marcas desse nosso amor. Para, por favor, tô falando sério, pra que se apressar em revelar o mistério. Eu sou adultério. Você sempre soube que eu já tinha alguém. Não venha constatar. E vem fazer repé. Pode ficar aqui. Eu sou. Eu sou. Mais apertado. Eu sou. Só por um. Eu sou.